E aí, galera, aqui é o Febrini. Dá um recadinho pra vocês aqui no começo. Finalmente, depois de 6 anos de alguma coisa cast, publiquei o meu primeiro livro. E esse primeiro livro é a porta de entrada para um projeto que vai levar aproximadamente 9 anos. A intenção é publicar um livro por ano. Não vai ser uma continuação, né? Essa novela é uma história fechada, então não vai ser várias partes nem nada. Serão outras obras nos outros anos e coisas do gênero. Essa novela que eu estou lançando se chama O Poder da Flor e é uma história de um caçador de vampiros que tem um sonho. Mas entre ele e esse sonho está o último vampiro e ele tem que dar fim. É uma baixa fantasia, então é uma história de fantasia que acontece no mundo que a gente conhece aqui. Tem muitos elementos de dark fantasy. Não é recomendado para criança. Se você tem um sobrinho, um primo, alguma coisa, não é recomendado. Compre, leia, é muito boa, cara, a história. Estou muito feliz, estou muito preocupado também, muito assustado, mas isso aí faz parte, né? A gente se auto-sabota o tempo todo. E tem muitos elementos de Lovecraft. Aqui, ao longo desse mês especial, que começa com esse programa de vampiro, serão quatro programas. Um programa sobre vampiros, o outro programa é sobre monstros de Lovecraft, deuses de Lovecraft, porque tem uma relação direta com essa novela, O Poder da Flor. O outro vai ser um programa sobre a jornada do herói, o monomito, né? Destrinchar bonitinho assim, explicar o que é, trazer vários exemplos da literatura, do cinema e do teatro e da onde for. E o último programa vai ser falando sobre a construção dessa novela, que, por que parece, tem um trabalho do caramba. Então é o seguinte, esse é o primeiro programa do mês especial. A novela já está no ar, e quando eu falo novela, para quem não sabe, é um estilo literário, onde não tem a quantidade de páginas suficientes para você chamar de um romance, né? Tem, acho que vai dar 120 páginas, mais ou menos, para quem for ler aí digitalmente e tal. E tem poucos personagens. Uma novela não se caracteriza pela formação de muitos personagens, pelo desenvolvimento de muitos personagens. Então tem poucos personagens, é uma história reta e tem 120 páginas, né? Não tem muita página, também não tem 10 páginas, que senão seria um conto. Então já está disponível, entrem aí no link que está aqui embaixo no site, ou entrem na Amazon e pesquisem O Poder da Flor ou Marco Febrini e comprem lá a história, cara. Eu estou muito feliz, conto muito com vocês. Pretendo sim lançar uma versão física, mas aí vai depender muito de vocês, da ajuda que vocês vão dar de cada um dos livros que vocês comprarem. E como eu vinha dizendo, vai ser um mês inteiro especial. Não vai ser quinzenal, como é de costume. Vai ser programa toda semana. Toda semana vai ter um programa. Esse de Vampiro agora atrasou um pouquinho, porque eu estava esperando a liberação da Amazon. Mas depois desse programa, que vai sair agora, dia 7, todo domingo vai sair um programa novo desse mês especial. Entre os programas vai ter mais ACC. Então serão 8 programas aí no mês. Fora isso, vai ter lá no YouTube lives que a gente vai fazer e vídeos também falando sobre a história, falando sobre a construção, sobre um monte de coisa, inclusive em off aqui, né? Não tem muito a ver com o livro, mas eu vou aproveitar para dar esse recado. No sábado, agora, próximo, às 8 horas, lá no YouTube do Alguma Coisa Cast, a gente vai fazer uma live falando de Vingadores Ultimato. Então, se você gostou de Vingadores Ultimato, vai lá e comenta e acompanha e troca uma ideia com a gente. Se você não gostou, vai lá do mesmo jeito. Então é isso, gente. Obrigado por tudo, cara, ao longo de todos esses anos, por terem esperado tanto tempo. Preparem-se para esse projeto aí de 9 anos, né, cara? Eu quero muito que isso dê certo e conto com a ajuda de todos vocês aí, cara. Um beijo para todo mundo, bom programa e só vamos. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Afterlife, I provide mortal soul is denied. You can run or disguise pathetic man I despise. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Hidalgo e hoje um vampiro mordeu o Febrini. Tandam! Eita, Giovanni! A gente já sabe que ele é um grosso vampiro. Aqui é o Raul e Drácula morde lambe. O quê? Morde lambe. Aqui é a Kelly e eu me preparei para este cast lendo toda a saga Crepúsculo, assisti todos os filmes e então estou preparada para falar de vampiros. Ah, agora sim. Agora sim. Pesquisou só a nata. Só a nata. Aqui é o Febrini e eu nunca devia ter me misturado com vampiros, cara. Ah. O bichinho complicado. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para falar sobre vampiros. O cast que está abrindo o mês de promoção, posso dizer promoção? De lançamento do novo livro do Febrini, que tá chegando aí, meu amigo. Se tem a ver com flores, vai ser louco demais. Cigarros, que a gente faz apologia, cigarros, brincadeira. Vampiros, flores e cigarros. Vampiros fumantes, você é louco. É tipo sexo, drogas e rock and roll, tá ligado? Vampiro, flores e cigarros, vampiro maconheiro, essa porra. De olhos vermelhos. Bem, hoje vamos falar sobre vampiro, né? Iniciando aqui esse mês especial no Alguma Coisa Cast. É, finalmente publiquei aí, depois de 1 milhão de anos e tal. E o vampiro, cara, ele tem um... Por isso que eu brinquei lá na abertura, que eu nunca devia ter me metido com vampiros. Porque é um bicho muito bizarro, quando você vai analisar, assim, a mitologia, toda a história. A gente tenta buscar o mais antigo possível e tal. E é aquele tipo de criatura que tem em todas as culturas, em culturas que nunca se conversaram, tipo culturas que estavam separadas por um mar atlântico inteiro, tá ligado? Nunca falaram uma com a outra, mas tem seres extremamente semelhantes e ao redor do planeta Terra inteiro, cara. Então é muito bizarro, sabe? Quando a gente procura essa relação do porquê que o vampiro existe nessas culturas, né? Antes de falar de origem e coisa do gênero, a gente vê que em todas elas têm uma relação direta com a morte. É sempre a relação com a morte, aquele mistério da morte, né, e tal. Até quando o mundo vai ficando mais moderno e a gente vai descobrindo o teste empírico, a ciência, aquela coisa, a morte continua sendo um mistério. Porque ninguém nunca morreu, foi lá, viu o que acontece e depois voltou e falou, gente, deixa eu escrever um paper aqui. Olha, não fale. Tem padre que já foi 15 vezes no inferno e voltou. Verdade. Tem coach aí que já foi no inferno e voltou 8 vezes e matou o capeta. E derrotou o capeta. Mas é engraçado isso, porque é você pensar que é um assim, sobre essa questão de que existem vários semelhantes, né, do vampiro pelo mundo, é porque tem muito a questão em comum, né, entre todas essas lendas e mitos e tal, vai ser muito sobre a questão da morte, né, como o Febrinho falou, e da vida como em transmissão, sabe? Porque o vampiro, ele chupa o sangue, que é o líquido da vida, né, vamos dizer assim, para ele poder se alimentar e continuar vivo, sabe? E eu acho que essa questão dessa transferência de vida, né, já que todos os humanos, eles têm sangue, né, pra viver, eu não sei, né, quem sabe, acho que faz muito disso, de nação em nação, sabe, mito em mito, que é sempre essa questão daquele ser, né, daquela criatura, não propriamente um vampiro. Acho que vampiro é um jeito convencional, né, um jeito normal de a gente falar, dessa criatura que é uma analogia chupa... mais moderna, né? É tipo um rótulo. É a gaveta, né? É a gaveta onde você joga todas essas porra dentro pra poder. Sim. Porque não dá pra ficar chamando de 300 nomes, não. É. Vai ficar louco. O cara Nicolai, o vampiro, a Sambossan, não sei o quê, tá ligado? Não dá pra ver um monte de nomes, sabe? É que nem, cara, a mesma coisa do puxar aqui, rapidinho, o lobisomem. O lobisomem, ele é. O lobisomem que a gente conhece, aquela parada europeia e tudo. Mas se você for pegar, tipo, brasileiro, ele é chamado lobisomem, mas ele é totalmente diferente. Na África, tem os mitos da galera que se transforma em hiena. No Oriente, tem o homem tigre, sabe? O que se transforma em tigre. E aí sempre vai ter essas vertentes. O vampiro virou meio que um rótulo, sabe? Do vampiro, daquela criatura que suga o sangue, ou suga a energia vital do homem, né, do mortal, pra poder ter força e vitalidade, tá vendo? Seria tipo essa parada, assim. É um termo que a galera até hoje faz analogia com coisas, tipo, mais palpáveis e reais, assim. Tipo, certos comportamentos humanos têm características que eles chamam de vampiros emocionais, assim. Então, tipo, esse conceito foi vagueando aí, até como alguns outros também, de sai da mitologia, a ciência acaba trazendo pra ele também. Então, tipo, virou vampirizar a pessoa. Quem sumonar e... Você vai vampirizar alguém. Mas é bizarro perceber que, tipo assim, essa relação com a morte não é apenas, a pessoa morreu, virou um vampiro. Não é, né? É a relação entre a morte e a ressurreição, o renascimento dessas criaturas. E não é um renascimento positivo, né? Como você tem mitos muito antigos, egípcios, mitos até da Mesopotâmia, de deuses que morriam e depois voltaram, que as pessoas acham que os egípcios acabaram puxando da Mesopotâmia, e que depois a gente tem Jesus, que as pessoas relacionam muito com a mitologia egípcia, né? Que lá tem a mesma história, foi crucificado, não sei o quê, aquela coisa toda. E você vê que, tipo assim, não é só a morte. Ah, morreu, virou vampiro. Não, é sobre o renascimento e sobre o porquê desse renascimento. Porque não é assim, o cara de uma hora para outra sonhou que o morto levantou e já era, virou um vampiro. Não, tem uma série de fatos físicos, fatos reais que acontecem de fato, que levam as pessoas a acreditar nisso, né? Por conta do quê? Do pouco conhecimento científico da época, né, cara? A gente tem vampiros de 4 mil, 5 mil anos, até da época da Mesopotâmia, que nego relacionava muito aquela questão dos dentes, que até hoje, né, o vampiro é muito ligado a esse negócio de dente de vampiro, aquela porra, é praticamente inerente, assim, né, não tem como você falar, é tipo falar de um lobisomem que não vira lobo, não vira um lobisomem como a gente conhece, não tem graça nenhuma. Esse cara é só um lobisomem, ele mata as pessoas à noite, né, um maníaco. Da meia-noite, lua cheia, aí ele mata a galera, mas ele não se transforma em lobo não, um cara normal. Então, é um cara muito peludo, né? Só, e é cara, isso aí. Que bosta de lobisomem, é só um serial killer, porra. E por que, cara, que tem essa questão do dente? Uma série de motivos, e também porque tá relacionado a uma coisa que fere, né, pra ferir, pra chupar o sangue, que perfura, mas principalmente porque em muitos cadáveres você tem aquela questão do retraimento aqui, né, cara, do buço, dessa região aqui do lábio superior. Ele retrai quando o cara morre, até por conta da... quando vai ressecando, né, o cadáver vai ficando ressecado e, putz, vai puxando aqui é mucosa, né, cara, aquela coisa toda. Sim. É a clássica múmia. Quando você vê uma múmia, ela tá com a boquinha, né, aquele dentinho. Tá com a carranca, de fora, porque a gengiva, né, o lábio, a gengiva vai tudo se retraindo, isso, fica mais gengiva, e o dente vai ficando mais aparente, sabe? Exato, né, cara, e como a gente já tem os caninos bem grandes, e o dente da galera já é grande, o dente do ser humano já é um dente grande, né? Quando você puxa, porque aquele negócio, o dente que a gente vê é uma parcela mínima, é tipo um iceberg, né? A porra da raiz é um... Tem cara que anda com dente, mas é uma tampa de caneta. Você fala, caralho, bicho, é tudo isso de raiz pra dente, eu não sabia, né? Mas quando puxa dente a gengiva, né, cara? Uma pontona. O dente de leite já é um puta dentão da porra, né? Então, quando tem esse retraimento, a galera já fica ressabiada. Por quê? Porque é uma coisa muito antiga, aquela coisa e tal. Junto com isso, você tem aquele esquema das unhas e dos cabelos, né? E tem gente que fala assim que, mano, isso aí é... Até hoje em dia é muito bizarro de uma pessoa pra outra, né? A ciência já entende que o corpo continua funcionando em algum aspecto ali, de alguma maneira, né? Que os cabelos ou as unhas podem crescer, os cílios. Tem gente que até a barba, né? A barba cresce durante algum tempo, assim. Mas que varia muito de uma pessoa pra outra. Mas imagina naquela época, você tá lá, 4 mil anos atrás, fazendeirozinho. Morreu lá seu filho lá, que era um adolescente lá, 18 anos. O cara morreu com a carinha lisa, tinha acabado de fazer a barba. Você volta lá daqui uma semana pra ver como é que tá o corpo dele, o cara tá com barba. Você fala, fudeu, mano, tá vivo. Porque morto não cresce barba. O cara morto não cresce barba, né? O cara tá morto. E o cara vem com aquela zoinha fudida, gigante. Falou, fudeu, não morreu com essas garras aí, não. E ainda tinha a unha questão... E ainda tinha um problema, porque às vezes quando o intestino ia se decompor, sair alguns gases, alguma coisa assim, com sangue pela boca. Então, tipo, imagina, seu filho com barba, cabelo grande e com sangue na boca. Aí fodeu. O dente retraído. E com a boca aberta, né? Porque muitas vezes esses gases fazem a boca do cara abrir. Porque a boca tá fechada. Sim. E esse gás tem uma pressão da porra. Aí você chega lá e vê o maluco com a boca aberta e com aqueles caninos gigantes porque a gengiva retraiu. Você fala, fudeu, mano. E com a boca melada de sangue. Agora já era. Já era isso aí. Não, a gente é estaca no, na criança. Não, o pai já vai pra casa sentar, chorar no banho, tá ligado? Meu filho é um vampiro, filha da puta. Onde foi que eu errei, né? Aquela frase clássica. É maneiro ver também, nesse aspecto da morte, que a gente tem aquela doença famosa, né? Hoje em dia até meio banal, que é a catalepsia. Que a catalepsia se dá com aquela aparente morte, né? Tem gente que fica aí, cara, é muito cômico, né? Hoje em dia é uma coisa muito cômica a catalepsia, porque a gente vê em filme, ironizando, em desenho, não sei o quê. Mas as pessoas que têm essa porra mesmo, cara, é assustador. Porque tem gente que perde pulso. Tipo, o cara fica pulso zero. Tem noção? Tipo, é morte, cara. Clinicamente falando, é morte. Não tá pulsando, o coração não tá batendo, o cérebro não tá funcionando, é morte. O cara fica assim um tempão e depois volta. Dá 24 horas, aí o cara acorda. Oh, e aí, galera? É da mãe que tá do lado chorando, cai morto, tá ligado? De susto. Você é louco. Aí realmente ela morre. Agora o Pia, tipo, se você der 24 horas e as pessoas sabem que você tem isso e você acorda de boa, beleza. Agora pode você acordar e você tá no caixão. Sim. Tipo, fechado. Se tiver no velório, beleza. Aí você tá batendo lá, já vai ser um puta do susto. Você tá lá no velório, a galera se batendo do caixão lá, a galera, meu Deus, parece pegadinha do Silvio Santos até. Mas agora se você tiver enterrado, já era. Adiós, muchachos. E isso contribui ainda mais pra esse mito do vampiro. Porque o que acontecia? É. Quando as pessoas acordavam dentro do caixão, pessoas que tinham tido catalepsia, você começa a morrer sem ar. Porque, né, lá dentro tá tudo fechado, tem terra em cima, aquela porra toda, não sei o quê. Ou você passa horas e horas ali até você desmaiar. Mas dá um desespero no cara que o cara arranha a tampa do caixão por dentro. E isso você tem em várias situações. Mulheres que são violentadas, que conseguem arranhar, assim, de uma maneira que o cara fala, cara, isso aqui é tipo um animal arranharia desse jeito, tá ligado? Porque é o desespero. Os judeus lá, quando eles eram levados pras câmaras de gás, né, os caras conseguiam arranhar com tanto desespero o concreto, mano. Ficava as marcas de unha no concreto, tá ligado? Então, tipo, é um desespero muito louco. E os caras que estavam morrendo assim, eles arranhavam a tampa do caixão por baixo. E aí junta tudo que a gente falou. Você abre o bagulho, tá o cara com os dentes de fora, as unhas grandes, barbudo, sangue na boca, a boca aberta. E olha que tá arranhado por baixo, fala essa porra aqui, um vampiro, velho. O caixão arranhado, o cara, o defunto, ele tá. Ele botou ele no caixão olhando pra cima, né? E quando vê o cara tá virado, tá de lado também. Exato, também tem essa, né, cara, se mexer no caixão. É muito doido. E mexe com a imaginação da galera, né? Por conta desse mistério todo da morte, junto com esse mistério, que na verdade não é um mistério, são fatos científicos, né? São fenômenos científicos aí, que hoje em dia a gente sabe, mas puta, 2019, né? Já aconteceu muita coisa nesse mundão aí, até chegar aqui na gente, né? Agora imagina, como que a galera não reagia, tipo, vamos supor esse caso aí do cara que tinha catalepsia, que acordava e, tipo, tinha morrido e voltou. A galera, mesmo que ele não estivesse no caixão, já ia ser meio bizarro. Já existia uma grande chance aí da galera querer colocar uma estaca no coração dele, mesmo ele estando vivo de boa. Sim. Tipo, já tinha essa possibilidade. E você imagina também que os caixões antigamente não era que nem os caixões de hoje, que tem mogno, né? Principalmente se era uma família pobre. Agora imagina se é o cara de família pobre. Aí tem aquele caixão que pode, de certa forma, fácil quebrar, o cara consegue fugir. E sair, tipo, do nada, o cara, sei lá, tá lá no luto dele e chega uma pessoa cheia de terra, tá ligado? Sim, os vikings, e cara, aí você tem relato dos vikings, e aí não fudeu. Né? E, tipo, muitos vikings não enterravam, eles faziam aquela sepultura de pedra, né? Que é muito comum, um egípcio e tal. O cara põe uma caminha de pedra embaixo, enrola você num tecido, põe ali em cima e põe uma caminha de pedra por cima, e vira aquele montinho, né? Muito mais fácil você escapar de uma situação dessa do que você tá debaixo da terra, não sei quantos palmos. O cara parece um casulo daquele. Do bicho de seda, tá ligado? É, cara, o maluco acordou ali, ele levantou, tirou o pano e saiu daquelas pedras lá, ele já tá na. E como é que a sociedade, né? Porque, tipo, muito antigamente era mais fácil até a sociedade aceitar um cara desse. porque, apesar de ser estranhíssimo, era um mundo antigo, onde as coisas estavam se formando. Mas pega um período da Idade Média, cara. Aonde qualquer coisa, não, isso aí é do capeta. O cara morre e ele volta, na hora é o Satanás, aí. Não tem conversa. Ninguém ia aceitar esse cara de novo, tá ligado? Ou você vai virar um peregrino maluco, vai andar a Europa aí até chegar lá na China, ou você vem aqui pra América do Sul. Porque não tem jeito. Não, mas eu... Mas eu acho que assim, tirando os infortúnios, talvez se o cara fosse, sei lá, padre, um padre fuderoso, tá ligado? Décimo Dan. Aí ele, porra, o cara que voltou, mano. Mas sabe, ó, sabe uma situação pior que eu tava pensando agora? Os europeus da moca do Will aí, só do Will. Né, cara, os europeus. São santos, porra, meu. Voltou, brincadeira, bicho. Não, mas tipo, imagina a situação merda do cara, o cara que acorda na hora que no meio da pira, a pira incendiária pegando fogo, tá ligado? Ele acorda. Satanás, cara. Satanás, imagina a cena. Aquele povo religioso, Idade Média. Qualquer coisa é o diabo. Vocês estão enterrando um maluco lá na pira. Enterrando, não, cremando, né? Lá na pira. Uhum. O cara levanta, morto, e começa a gritar e um louco pega fogo e morre. É o Satanás, cara. Não pode ser uma coisa de Deus. O cara levantar, ah, meu Deus, e morrer. Com certeza o cara era botado como coisa do diabo, né, velho? Puta, é mesmo? Não, se na Idade Média estavam queimando o cara, aí é porque já tinha uma desconfiança do cara, né? O cara acorda no meio, estão queimando a bruxa. A bruxa acorda e começa a gritar, fudeu, meu. Maldição na hora. Não, mas eu tava falando, no caso, pô, daquelas pira funerária, tá ligado? Tipo, viking, que coloca o cara no barco, toca um fogo no barco e ele vai queimando, sabe? No teto. Imagina, se quando o cara tá lá longe, já, o cara acorda. Não, tô vendo. É, pra pessoa, pra pessoa é terrível, mas pra quem tá assistindo, não sei se ia ser muito diferente, não. Se fossem vikings, né, aí beleza, o cara ia falar, esse cara é foda, hein. Fulano morreu na batalha, ainda acordou ainda, ainda mandou tomar um cu e morreu de novo. Porra, o cara foi pra Valhalla. O cara foi e voltou do Valhalla, tá ligado? Sério? Pra gente, é uma merda. Com quem que esse cara tava brigando lá pra voltar desse jeito, cara? Puta que pariu, velho. Deus mata indiscriminadamente. E nós também. Porque nenhuma criatura sob Deus é como somos, nenhuma tão como ele. Partindo desses fatos científicos, históricos, culturais, etc., a gente tem algum... Tratando mais da origem, né, de como surgiu aquela coisa, como já foi dito, surgiu em muitos lugares ao mesmo tempo, né, com várias invenções, inclusive, não só da mitologia, como de várias outras coisas, mas tinha algumas coisas que são muito relacionadas, uma delas que a gente falou é a morte e a vida, a outra é o sangue, e em um primeiro momento é interessante perceber que os vampiros muito antigos, eles têm uma relação com a mulher, com o sensual e com o aborto. Muitos vampiros antigos eram mulheres, né? Você tem a Lilith, famosa, que já vem de um mito da Mesopotâmia, de uma mulher que andava pelas ruas de noite, matava os bebês ali no ventre da mãe e chupava o sangue dos garotões. E depois você tem a Lilithus. Lilith, que já, né? Remete sempre a essa coisa feminina. Tem sempre a ver com a sedução. Uma coisa que se manteve, né? Até hoje os vampiros têm esse negócio da sedução, aquela coisa toda e tal. No Poder da Flor, que é a novela que nós estamos publicando aqui, todos aqui tem um dedinho nela, tem também uma questão disso, daquela parada sensual, daquela parada sexual, tem um elemento específico que incomodou muito um amigo meu, que o vampiro tem, que ele falou, mano, quando você descreveu aquela porra lá, quase parei de ler, eu falei assim, não, relaxa, que isso aí é coisa de vampiro. Principalmente no cinema, que eles colocaram muito disso aí de ser uma coisa sensual, tipo, principalmente de ser misturar a questão burguesa, né? Daquele cara, como fala? Do gentleman inglês, que eu acho que é o que eu mais consigo lembrar assim. E aí ficou tipo uma coisa de manipulação, né? Junto com manipulação ser uma coisa sedutora e juntar as coisas duas, que inclusive muita gente fala que vampiro mente e é manipulador pra caramba, né? Sim, que tem a ver também com esse bagulho feminino, porque o mundo sempre foi machista pra caralho, e a mulher sempre foi tida como manipuladora, tá ligado? Você não falava assim, nossa, esse cara aí é mó manipulador, não. Ou o cara era bom de estratégia, ou o cara era um ótimo político, tá ligado? Ou tinha uma retórica na Grécia mesmo, o cara era manipulador, esse cara tem uma retórica foda, esse é um filósofo. Mas mulher não, isso aí é manipuladora, fofoqueira, tá ligado? E aí tem sempre essa relação, que entra no que a gente falou no programa de gêneros, na subgêneros da fantasia. como as primeiras criaturas da fantasia lá, das fábulas e tal, eram femininas. Porque o homem sempre teve esse medo da mulher. A mulher até hoje, né, cara? Aquela frase clássica de que o homem não entende a mulher, coisa do gênero, não dá pra entender e tal. Sempre foi preconceito em cima desse patriarcado, desse machismo maluco, e jogando sempre as criaturas, assim, né? Então você tem uma par, aquela lâmina romana, depois a gente vai falar dos tipos de vampiro, mas ela era bem isso, tá ligado? Uma mulher que andava, na Grécia também você tinha, em muitos lugares do mundo, assim, você tem relacionado com a mulher, sabe? É sempre o sexo, a mulher e o aborto. O sexo, a mulher e o aborto. A morte e o sangue e essas cinco coisas relacionadas, assim. Hoje em dia você tem a Sucubus, né? A gente vai falar também mais tarde, que tá puxando muito desses mitos primordiais, assim. Mas os primeiros vampiros não eram o Drácula que a gente conhece, né? Essa coisa sofisticada, castelo, não sei o quê. Não, era uma porra de uma criatura, né? Até que muitos era nem era vampiro, né, por si, assim, que a gente conheceu, os bonitão, a face humana, era bem, tipo, um demônio mesmo, que vinha, né, desde a da mitologia chinesa até a mitologia asteca, que você pega, tipo, eram demônios que sugavam a vida das pessoas, ou de bebês também, né, especificamente. Sim. Tanto que essa questão de serem seres bizarros é um negócio que causou a morte de muitas crianças aí com deformidades, né. Então, tipo, se a criança nascia com alguma coisa, é lábio leporino que chama, que ela nasce com a fenda no lábio superior, né, ou às vezes até no inferior, a criança já era tida como um, ó, isso aqui quando crescer vai virar um vampiro, então vamos matar. Tinha alguma deformidade, tipo, de... É, tem essa questão de você ter gêmeos, né, um que não se desenvolve, a criança nasce com um pedaço de, uma, de um outro ser que acabou ficando ali junto com você, então, tipo, um gêmeo não desenvolvido. Então, esse tipo de anomalia que a gente tem, que a gente hoje sabe como acontece, sabe que é uma questão biológica e tudo mais, na época era tido como um negócio do Satanás e vamos matar. Então, os dentes encavalados, né, cara? Os dentes encavalados também. Hoje são a coisa mais normal do mundo, o nego mete um aparelho, mas naquela época era um bagulho mega raro e quando tinha, nego estranhava. E aí a pessoa morria sem, tipo, a criança, né? Matava um bebê por conta disso também. A ignorância sempre matou muito mais do que a sabedoria. É muito aquela questão que eu falei de que o vampirismo, né? É um verbo. Tipo, as criaturas, elas vampirizavam outras. Aí o entendimento que hoje em dia tem do vampiro é aquela criatura que aparentemente você olha, parece um humano normal e tal, mas que depois que você chega perto, né, no caso é a pele pálida, o dente, não tem sombra, não tem reflexo, sabe? Aí, mas eu acho que muito das criaturas antigas que entraram nesse rótulo do vampiro era pelo fato de que elas... O jeito em que elas se alimentavam ou atormentavam os mortais, vamos dizer assim, era de vampirizar a vida deles, seja por sangue, seja pela alma, sabe, seja pela mente ou seja pelo sexo, né, no caso, pelo desejo sexual, tá, e enlouquecer a galera ou matar de uma vez, sabe? Tá muito relacionado com a palavra assombrar, porque durante muito tempo o vampiro foi considerado uma espécie de fantasma, principalmente na Grécia. Um fantasma físico, né? Então, tipo, interessante também ver essa palavra do fantasma. Todas as culturas sempre temiam esse espírito, né? Essa coisa imaterial, invisível ali, o fantasma clássico que a gente conhece, vindo para atormentar. E o vampiro era considerado um fantasma físico. Esse daí é uma espécie de pessoa que morreu, é um morto, só que ele tá vivo. Então, por isso que tem aquela parada. Ele é um não morto vivo, né? Ele é um dead que tá vivo aqui entre nós. Por isso, inclusive, que ele não morre. Porque ele não pode morrer já que ele já está morto. Tem toda essa brincadeira com a palavra. É o paradoxo. O paradoxo do vampiro, tá vendo? Mas ele pode morrer porque ele já tá morto, mas ele tá vivo. É, então... Mas agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso autor do livro aqui, Febrine. Onde o seu vampiro se encaixa nessa descrição aí que a gente está citando aqui? Você acha que ele está mais próximo dos vampiros, desse conceito de vampiro que a gente tem, moderno, ou um vampiro mais arcaico, uma coisa mais... De onde você tirou a sua inspiração para criar o seu vampiro? Estamos aqui com a jornalista aqui. Ficou nervoso. Eu não tava esperando essa, não. Esse mês aqui, eu não tô esperando nada, bicho. Eu tô só vivendo. Eu acordo, respiro, como, cago, durmo e espero só o que vai acontecer. Então, mano, não sei, cara. Porque ele tem muitos elementos clássicos, né? Essa coisa da elegância, de ser um... Não é aquele cara afobado, não sei o quê. Que é uma coisa que, se você olhar na origem dos vampiros, está muito relacionada com o tempo de vida. Porque, geralmente, em todas as sociedades, a pessoa jovem, ela é mais estabanada, ela comete mais erros do que a pessoa velha. Tirando o Brasil, né? Onde os velhos só fazem merda, sacanagem. E quanto mais sabedoria a pessoa tem, mais ela vai ficando George Clooney, né? Aquela coisa elegante, não sei o quê. A Meryl Streep lá, ó, fodona, pá. Então tem muito essa relação. E ele, por ser um vampiro muito antigo, ele é dessa forma, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ele dá umas desesperadas de vez em quando. Ele dá um chilique, tá ligado? Porque ele tem medo, cara. Todo mundo tem medo. Por mais que as pessoas digam, ah, todo mundo morre um dia, eu não tô nem com a morte é isso, a morte é uma coisa natural, não sei o que lá. Quando você tá frente a frente com a morte, bicho, ninguém fala assim, ah, eu sabia, deixa pra lá, não. O cara se agarra, o ser humano, né? Ele se agarra na morte ali com unhas e dentes e tal. Então, ele, unhas e dentes, fazendo aí, né, uma referência. Então, sim, ele é um desses clássicos e tal, mas ele não é mega fodão, assim, intelectualmente invencível nem nada, não. Ele tem medos. Tem medo, sim, que o protagonista acaba explorando. Acaba até sendo um pouco, em alguns momentos, sendo um pouco, como é que eu posso dizer? Arrogante, humano? Né? Não, arrogante. O protagonista, o Rex Sturgis, em alguns momentos ele é um pouco arrogante, porque ele confia tanto numa parada lá da história que ele chega a ser arrogante. E aí, quando em algum momento ele descobre que aquilo no qual ele tava se apoiando não é verdade, dá aquela tela azul, né? Aquele gelo, o cara fala, caralho, bicho, podia ter me fudido ali. Tipo, o cara fala assim, ó, pula aqui nesse bungee jump. A ignorância jump, né? É uma bênção. É, cara, exatamente. Pula no bungee jump que nunca estourou. Aí quando o cara vai pular, o negócio estoura com o cara que tá na frente dele, ele fala, cara, vou pular, mas não. mas eu acho que ele se enquadra nisso. Mas assim, voltando na pergunta que fiz pra você, é o seguinte: quais foram as bases que você usou pra se inspirar no seu vampiro? Tipo, você foi mais pro clássico? Ou você foi buscar uma coisa mais, tipo, que eu já li, eu sei algumas coisas dos bastidores, porque a vida é uma loucura, não é mesmo? A gente já sabe algumas coisas aqui. Eu sei que você teve umas influências aí de Lovecraft e tudo mais. Mas como que você fez essa construção? Tipo, você foi deixando, tipo, fluir, ou você foi pegando referências mesmo, fazendo anotações lá, falando, ele vai ser desse jeito? Ou, não sei, como foi esse processo aí? De criação do vampiro do Febrine. eu tinha uma ideia já, eu queria que ele fosse de certa maneira, só que pelo menos comigo, nada que eu quero acontece quando eu tô escrevendo. Então ele já foi pro outro lado. Olha o drama do escritor, tá ligado? É, mas é assim, né? Nada é possível na minha vez. Não, mas é, velho. Você fala assim, não, esse cara aqui, ele vai conhecer esse cara que vai ensinar ele vai lá e vai matar o dragão. Daqui a pouco você chega lá, o cara vira o dragão. E você fala, mano, não mando mais em nada aqui. Agora é a história que se conta aí. Eu tô só segurando a caneta, tá ligado? Mas eu me inspirei nele em duas coisas. Nessa clássica que eu falei, essa coisa sensual, essa coisa calma, né? O vampiro chega a ser até um bicho calmo, diferente do lobisomem. O lobisomem não senta numa mesa, pega uma taça de vinho e fala, vem cá, conte-me sua história. Depende. Se for Anjos da Noite com aquele lobisomem cavalo, até sim, né? Mas lobisomem é rampage. Caralho, é um cavalo-zomem. Então tem essa parte, mas é que... E tomando cuidado pra não dar spoiler também, esse vampiro, ele é um vampiro metamorfo, né? Então tem aí uma influência de vampiros antigos. Por exemplo, até mencionando um, tem um vampiro chamado Vlkoslak, lá do Sérvio, que ele se transforma, assim, né? Em outra criatura e tal. Tem um tal de Vetala também, que é o clássico morcego-homem, né? Da Índia, que é aquele vampiro, quando o Nosferatu, né, o Drácula, transforma, ele não vira um bicho meio vampiro, meio homem e tal. Sim. Tem um pouco de influência e ele é transmorfo e tem uma forma, sei lá, acho que horrorosa. Não tem outra maneira de dizer. Como dizer, né? Como dizer aquela... Uma forma quimérica. É, que é onde entra o Dark Fantasy pesado, né? Que a gente mencionou no programa passado, lá de subgêneros da fantasia. Que... Nessa hora que ele transforma, ali mesmo eu já não tinha controle nenhum. Eu tinha controle da história. A partir do a história começou com o Rex Tugius chegando na casa dele. Chegando na casa do vampiro, que é o Almáquio. A história começa assim. E depois já virou um bagulho que vocês que já leram já sabem que não é assim que começa. Começa pois antes. É. E era só isso aí, era esse encontro aí, acabou. Mas, cara, virou um bagulho tão gigante. Depois eu fui amarrando tudo, eu reescrevi um monte de vez e tal. Com certeza ainda vai ter furos, com certeza ainda vai ter uma coisinha ou outra que algum leitor vai pegar. Mas, cara, você pega escritores famosos de editoras gigantescas e tem, imagina o Febrino, né? que é um fudido, que tem uma geladeira. Agora, é um cocô. Você pode adiantar aqui para os nossos queridos ouvintes? O seu vampiro brilha? É uma parte dele que brilha. Ele brilha de outras formas. Deus mata indiscriminadamente. E nós também. Porque nenhuma criatura sob Deus é como somos, nenhuma tão como ele. A gente tem alguns tipos de vampiros. A gente tem essas espécies, né, estriga, sucubos e tal, que a gente já falou um monte aqui, que a gente vai falar mais durante o papo, mas a gente tem alguns tipos de vampiro. Alguns deles não estão necessariamente relacionados ao sangue, como, por exemplo, o vampiro psíquico, que é aquela criatura que chega e mexe no psicológico. Tem muita gente que confunde o psíquico com o astral, né? Psíquico é o que pega aquela força vital, não tem nada a ver. O psíquico é aquele que mexe com o psicológico, que tem relações com a depressão e coisas do gênero. É o sono, né? O vampiro psíquico, ele tem uma relação profunda com o sono. Muitas vezes ele é descrito como agindo dentro do sono, ou como ele não deixa a pessoa dormir, ou tem aqueles casos de que a pessoa acorda e não consegue se levantar, né? E aí paralisia diz... noturna. Exato, cara. E aí tem muitas culturas que dizem que tem um vampiro sentado em cima da pessoa e coisas do gênero, tá ligado? Então... Não, é o Fred Krueger que pegou você, rapaz. O Fred Krueger, se eu vou parar pra pensar, ele é tipo um vampiro psíquico, né? Tipo, é um... Só não tem dentes de vampiro e não suga sangue. Mas é as garras, são as garras. Os dentes dele é a garra. Ele fode a vida da pessoa no mundo real, né? Porque uma característica do vampiro psíquico... E o vampiro psíquico não é um bagulho que inventaram, assim, né? Da ficção aí, da literatura, não. Tem relatos dessa porra. De gente que sonhava sensado, não sei o quê. E o cara ia ficando mal, a mina ia ficando mal, tal. E ia ficando em depressão, cara. E naquela época E é legal cura. Que, tipo, daí tem relação... Não, tipo, tem alguns vampiros, como o próprio filme lá do Drácula, dos anos 30... É, isso meio que ficou também atrelado, tipo, às vezes o vampiro nem é psíquico, mas ele tem esse poder de conseguir manipular a pessoa enquanto ela tá no sono, né? Sim, tem a ver com aquele bagulho da hipnose, né? Que isso. Sempre foi um mistério, assim, e tal. É, a ver muito com aquele negócio de que, tipo, quando o vampiro hipnotiza alguém, a vida da pessoa nunca mais é a mesma, né? E praticamente todas as obras isso acontece. Mas aqui você tem relatos, inclusive, pra psiquiatras, cara. Pessoas que vão lá no psiquiatra, vão lá no psicólogo e falam, cara, tem um bicho aí que tá me zoando mentalmente, tá ligado? Trazendo até pra uma parte mais física, né? Uma parte mais de realidade, tem alguma pessoa que através dessa ação tá me fudendo cada vez mais. E eu percebo que quanto mais na merda eu fico, mais feliz essa pessoa fica. Então tem relações muito profundas e o vampirismo psíquico aí é tratado na psicologia hoje com seriedade, tá ligado? Tem um monte de... Isso aí tem um... O nome disso é... Esse. Relacionamento encosto. Abusivo. Encosto, Roberinho. Encosto. Não, mas é, tipo, se você for parar pra analisar, né, tipo, o conceito que a gente tem de relacionamentos abusivos aí, das pessoas que vão tirando sua vontade de viver, a vontade da pessoa, tipo, a autoestima da pessoa, tem muito desses conceitos, assim, são bem parecidos, e, tipo, tem um contexto aí, alguns autores que chamam isso de vampirismo aí psicológico, né? Também é um conceito que, tipo, a galera usa pra, em termos mais leigos, pra definir essas pessoas que, tipo, se fazem de vítima ou são muito agressivas, assim, que você não tem dificuldade de lidar e que lidar com essas pessoas por muito tempo vai minando a sua vontade de viver, a sua autoestima e tudo mais por conta de comportamentos abusivos bizarros, assim. É isso que a galera muitas vezes chama de vampirismo psicológico também. Isso vem da relação do tirar energia vital, né? Porque tem muita coisa da energia vital além do sangue, é tipo, você tirar a vontade de ver, praticamente você tentar tirar a alma da pessoa. É, mas aí já parte pro astral, né? Esse aí que você tá falando já é o vampiro astral, que também tem a ver com distúrbios da mente, distúrbios do ser humano e tal. Que o vampiro astral é esse que tira aquela força espiritual ou drena essa vontade da pessoa, né, cara? Drena essa energia, assim. Não é só aquele que enche o saco, não. É aquele que tira aquela parte espiritual. Que também tem relatos em psicólogo da pessoa que fala, fulano de tal tá pegando a minha parte espiritual, a minha alma, tirando a minha fé ou coisa do gênero. Tem gente que muda de religião e tal e fala que foi fulano ou ciclano que tirou a fé dela, ou tirou a crença e tal. Esses vampiros aqui, eles mexem muito com distúrbio, né? Tipo, o vampiro sexual, que sempre foi um vampiro mega conhecido em muitas culturas, inclusive a Súcubo, né? A Súcubo vampira da Europa, ali, regiões da Europa, muito disseminada ali, que tinha sempre essa parada, de que se alimentava da energia que o cara liberava, né? Durante o ato sexual. Tem até deusas antigas que faziam coisas do gênero, né? E aí você vê que tem sempre essa relação de coisas mais antigas, não, as mitologias recentes vão pegando. É, e até de fazer com que o homem ou a mulher, ele tipo, vá para o máximo dessa vontade de sexual, sabe? Como um vampiro que se alimenta, ele se alimenta, vampiro ou demônio, né? No caso, aí você pode... O Súcubus, ele tá muito nessa questão do... A Súcubus tá muito nessa questão de ser demônio também. É, porque depois da Idade Média, tudo vira demônio, né? Tudo vira demônio. Mas é um ser insaciável, sabe? Nessa fome sexual e que faz com que quem ele esteja vampirizando, né? Fique com essa vontade pra sempre e 24/7, sabe? E você tá lá, quando você tá sozinha, você vai, bate uma punhetinha, você vai e traz sua mulher, porque ela não quer transar com você. Isso, na hora. É foda, ou você vai arrumar um cara aleatório, tá ligado? Pra satisfazer essa vontade e, tipo, sua vida vai acabando por causa dessas ações, sabe? Até que se torna, tipo... sem limites e pô, quebrando todos e qualquer padrões, sabe? Até saudáveis e tudo mais, até que você seja consumido. É, cara, foda. Isso que você falou é maneiro, essa parada da traição, porque durante a pesquisa para escrever o livro, eu me deparei com um relato espanhol bizarro de 1600 e caralhada lá, de um cara que era um padre, tava lá bonitinho, padre, aquela coisa toda. E esse padre começou a ter relacionamento com todo mundo ali na vila, todas as minas. O cara pegava mulher casada, mulher solteira, pegava todo mundo. E aí descobriram essa parada e vieram questionar o maluco. E, cara, ele meteu essa aí da Súcubus. E a porra da Súcubus virou um medo gigante na vila e mataram várias mulheres que eram acusadas dessa porra e começaram a disseminar isso pra vilas que estavam próximas, tá ligado? De cuidado com as Súcubus, e tem Súcubus, e floresta, aquela coisa, e nada mais é do que um cara filha da puta, mano. Então fica pensando, mano, a quantidade de negro que traía mulher e usava esse bagulho de Súcubus aí pra fuder a mulher e pra não ser pego, cara, não tá no gibi, né? Que é isso aí, é inerente ao ser humano, ser filha da puta e procurar uma desculpa, né? É tipo o mito do boto cor-de-rosa que a gente tem aqui no Brasil. Exato, é muito bem lembrado. Que é... né? Caralho, boto cor-de-rosa, vampiro sexual! Filha da puta! Aquela foda, filha da puta, mano. Olha aí, a gente descobrindo a vida. O folclore brasileiro aí também. Caralho. Contribuindo. Essa eu perdi de colocar no livro, hein? Puta, é uma boa, hein? Verdade. Caralho, velho. E se passa no Amazonas, a história? Porra, e tem a ver porque ele tá lá. Puta, imagina, que o cara entra na mansão do Rex do Olomac e tem uma piscina com um boto, filho. Caralho, perdi de descrever a piroca do boto com ele. Puta merda. Ai, caralho, essa foi boa. Deus mata indiscriminadamente. E nós também. Porque nenhuma criatura sob Deus é como somos, nenhuma tão como ele. Pra escrever O Poder da Flor, eu pesquisei pra caralho sobre o vampiro, coisa do gênero. Por isso que eu até brinquei na entrada, né? Que não trabalho da pública, é uma maluquice do caralho. Tem um monte ao redor do mundo, a porra toda, vampiro novo, essa coisa toda e tal. Os góticos, né? Que hoje em dia existe toda uma cultura em cima dos góticos aí e tal. Sobre esse negócio do vampiro, aquela parada toda. Cara, é um estilo de vida, né? Hoje o gótico, assim como o rock and roll... Não é só um estilo de música, um estilo de arquitetura, né? Arquitetura gótica, nem nada. é um estilo de vida mesmo, a galera vive daquele jeito, curte, se veste, tem um lance com o diferente, né? Com a sedução também, de você ser diferente de tudo e tal. E quando eu fui pesquisar, mano, eu vi um monte de vampiro. Um monte. Cara, eu acho que eu li mais de 100, assim, na época. E alguns deles me chamaram muita atenção, achei muito foda. Um dos que eu achei mais foda, inclusive o Almáquio, que é o vampiro da história, ele cita vários nomes, né? Ele fala que as pessoas chamaram ele de vários nomes, porque ele é muito antigo. Ele tem 50 mil anos, esse vampiro. E aí tem um vampiro chamado Xiangxi, que é um vampiro chinês. E eu achei muito foda, porque esse vampiro, cara, ele é muito antigo e ele é desenhado, mano, em tapeçaria chinesa de tipo 1300, 1500, tá ligado? Então, tipo, bagulho bem documentado, que a China é foda, né, mano? Os caras têm a história documentada até sei lá quantos mil antes de Cristo, assim. Tudo bonitinho lá, catalogado, certinho, né? Igual a gente, que infelizmente não tem muito, né, cara? De 1500 pra cá, a gente não tem quase nada, porque foi tragado por todo um colonialismo burro, se é que tem algo inteligente. Pois e é. Antes disso, os índios não tomavam nota, né? Mas os chineses tomavam nota pra caralho. E esse Xiangxi, ele é bizarro por conta de duas coisas. Primeiro, uma das... Ele tem, como é que posso dizer, duas fraquezas que me chamam muita atenção. Uma delas é a relação com o gato. Tem uma relação com o gato e tal, que tipo assim... Se um gato pula em cima de uma pessoa que morre, ela vai virar esse vampiro, tá ligado? E cara, relações com gato e a morte você tem desde o antigo Egito até hoje em dia, mano. Isso. Hoje em dia tem gato em hospital que quando a pessoa vai morrer, ele vai lá pra perto da pessoa e fica lá perto. Isso tem documentado, isso não é... Sim, do hospital com câncer lá, é uma viagem. É engraçado, é muito engraçado essa relação do que é o gato, a morte e a magia, sabe? Então os três ficam nesse ciclo, assim. E a segunda fraqueza dele, entre aspas, fraqueza, que eu achei muito foda, que tipo assim, esse vampiro, ele não tem dente, ele não vai lá e morde, como vários outros aqui, né? A gente tem alguns vampiros da Austrália que tem uma língua, que ele enrola a língua na pessoa e tal, e aí ele puxa a pessoa pra dentro da boca, muito foda. Acho que o André Vianco, autor nacional gigantesco, usou um desses bichos em um dos livros dele. Eu vi ele comentando isso em alguma entrevista, alguma coisa do gênero. Mas esse daqui, ele solta uma espécie de bafo venenoso, tá ligado? É um bafo venenoso fudido que a pessoa fica zoada, cara. Começa a sangrar e ele chega perto e lambe. Então seria um bagulho meio ácido, é um bagulho terrível, né? Sim, um monstro de terror, assim, bizarro, né, cara? E aí você vê qual que é a fraqueza fudida, né? Qual que é a parada ruim? A parada ruim é, primeiro, ele não tem forma humana, como a gente conhece. Ele é uma bola de luz, que tá muito ligado àquele fogo de San Telmo, né? Que acontece em alguns lugares do mundo, principalmente em barco, né? Fogo de San Telmo é uma descarga elétrica bizarra que a ciência ainda não consegue explicar direito, que aglomera ali uma bolinha de luz, uma bolinha de energia elétrica e de luminosidade, que fica parada lá um momento e daqui a pouco some. E o nego fala, que porra foi essa aqui? E ninguém sabe explicar ainda, né? E a parada que finalmente chega onde eu queria chegar é o negócio do arroz, cara. Porque o chinês, ele tem uma relação muito maneira com o arroz. Aquilo ali é o que é a batata deles, que salvou a vida deles, né, cara? Que salva até hoje. Tanto os japoneses, etc. Mas esse vampiro, cara, a estaca dele é o arroz. Porque o que acontece? Se tem um vampiro desse perseguindo você, você joga um punhado de arroz no chão e ele tem que contar os grãozinhos de arroz, cara. E isso a gente tem uma relação também com os duendes da Irlanda. Na Irlanda você tem alguns mitos de duendes macabros, né? Que quando vão matar a pessoa joga alguma coisa no chão e ele tem que contar. Às vezes é feijão, às vezes é arroz, às vezes são moedas. Nos Balcãs, eles têm essa relação com o diabo, sabe? Qualquer diabo, ele, se você jogar punhado de coisinhas, né? Coisinhas pequenas, tipo arroz, feijão, pecinha, eles vão sempre parar. Tipo, eles não aguentam e descem pra contar, tá ligado? Contra gosto, mas ele para pra contar, tá ligado? O diabo lá nos Balcãs, tá ligado? É engraçado isso. E tipo, tinha um imperador chinês antigo pra caralho, o nome dele se escreve Cao Cao, mas a pronúncia parece que é Cao Cao. Se escreve Cao Cao, assim, separado. Cao Cao. Uhum. Ele, cara, foi um fudido da guerra chinesa, o romance dos três reinos, aquela guerra infinita, aquela porra toda, e tem uma tapeçaria gigante desse filho da puta parado, segurando a espada. Na frente dele tá essa porra desse vampiro, né, uma bola assim, e embaixo tem um monte de arroz, cara, desenhado na tapeçaria. E tipo, mano, o bagulho é muito antigo. Eu fiquei tão abismado com essa porra, quase que eu fiz um vampiro bola de energia, só que eu falei, a galera não vai aceitar muito bem. Né? Mano, se eu meter uma bola de luz lá, não vai dar certo. Porque assim, esse vampiro, ele é feito de ki, né? Agora você coloca, imagina se colocando esse vampiro que é feito de ki, o pessoal vai falar que você transformou sua obra em Dragon Ball. É, então, não. Virou um Kamehameha. Virou alguém que dama, tá ligado? E mais um pra somar, tá ligado, nessa questão, é que ele ainda tem a capacidade de se transformar em lobo. É uma bola de luz e aí ele sai e ainda vira um lobo, tá ligado? Sim, que é outra característica maneira dos vampiros, né? A grande maioria deles se transforma em alguma coisa, né? Sim. Transforma em um lobo, tem uns que se transformam em cavalo, em ovelha. Na Índia tem um que se transforma em morcego, que depois o Nosferatu e os Drácula clássico acabou puxando também e tal. Em obra assim mais moderna, tem a questão que eles viram meio que ou um vampiro, ou uma nu. Ou um vampiro. Ou um morcego, ou uma nuvem de morcego. Se não me engano, Castlevania, o Drácula ele virava um lobo também, era uma coisa assim. Sim. É engraçado. Isso aí, muito baseado no Drácula. Ele pegou muito mais de virar um morcego, né? Esse mais conhecido. Tem muita gente que nem sabe que tipo, ele vira outro tipo de animais. Sim. E agora que o Ed mencionou o Castlevania, eu tô lembrando que no Castlevania ele virava um gás venenoso também. Naquele Castlevania do Alucard, eu não vou lembrar o nome. É, não sei o que, Of the Night. Symphony. Symphony. Symphony. Lembra que ele tinha um poder de virar um bagulho venenoso, um gás? Sim. Até tinha. E aí, mano, ó, esse bafo venenoso é do Shang-Chi. É, sim. É. Então, um que eu peguei aqui, ele é das Filipinas, Malásia, Indonésia, né? Se eu não me engano, é leste asiático, aí, ou mais sudeste asiático? Eu acho que é sudeste asiático. Que o nome dele é Mananangal, que até que, citando o que o Febrinho falou, tem muita relação do que das mulheres, né? Porque tinha duas vigentes desse mesmo ser, né? Que um é o Mandaguro, que seria do povo Talagoli, e o Mananangal, que seria do povo Fizawan. Depois aí ficou muito mais conhecido o Mananangal, inclusive tem filme também. E esse Mananangal, ele é descrito como uma bela mulher, muito mais velha que o Manan do Google, e tipo, ele é capaz de cortar a parte superior do seu torso, de modo para conseguir voar, né? Com enormes asas, semelhante ao morcego, os vivos daí tendo uma relação com o morcego, né? E ele fica depredando mulheres grávidas durante o sono e na casa delas, né? De novo, e ela, a gente mencionou, né? Dessa relação com a gravidez, com a morte, sim, com a mulher, né? O mistério da mulher. Inclusive, isso tem relação, porque ele, esse ser, usa uma língua alongada pra conseguir sugar os fetos dessas mulheres grávidas. Olha aí, mais uma vez o bagulho da língua também. Você vê como é um bicho desgraçado de estudar, cara? Pois é. É muita coisa, é muito lugar, mano. E principalmente quando você pega certos animais, por exemplo, tem uma porra de um morcego raposa lá, não sei se vocês chegaram a ver. Sim, que ele é grande, mano, bicho grande da porra, meu. Ser humano aquela porra lá, velho. E aí você vê nesses lugares aí que tem esse bicho, junta tudo isso que o Raul falou. Do bicho que pega a criança, que não sei o que. Porque, cara, um morcego daquele tranquilamente pega um bebê. Pega um bebê nas garras e leva embora, tá ligado? Com se certeza. Uma porra de uma águia pega, imagina um morcego com 2 metros de... Se você jogar na internet, morcego raposo, vocês vão ver. É um bagulho muito grande, cara. Então trabalha muito com o imaginário da galera. Mas aí, esse ser, ele tem muita relação, tipo, dessa coisa da mulher, né? E, tipo, é uma coisa interessante porque, tipo, leste asiático, né? E, tipo, essa coisa também da própria... do ser que é deformado. Que ele não é simplesmente um ser animal ou um ser parecido com um ser humano que simplesmente tenta seduzir. Não, ele é um ser muito descrito como demoníaco, né? Porque você consegue alongar o pescoço. E ele tem asas no lugar da cabeça, né? Inclusive lembra bastante essa coisa do... Não, só o caso das asas. Da Morgannis, do jogo Darksiders, que é o jogo de luta lá, que também tá na vampira. Que ela também tem o que chama asas de morcego na cabeça. Sim, sim, a Morgan, é verdade. Morgan. Sim. E aí, cara, é muito bizarro, porque isso pega muito de outros também da Ásia, de normalmente, grande parte dos vampiros da Ásia, eles não têm uma feição humana, né? Como o próprio Fibrin citou anteriormente, um ser que era só de energia. Esse ser aqui, ele era tipo, mano, totalmente demoníaco, até lembrando um pouco os yokais do Japão, né? Que no caso, os yokais são os demônios, né? Que não tem uma forma física certa, né? Eles são tudo deformados. Sim, que mexe de novo com aquela parada do diferente, né? Sim. Tudo que era diferente, assim, até hoje não é aceito, né, cara? Lá no Oriente Médio mesmo, no Paquistão, essas regiões, você tem aquele negócio dos homens-rato, que são os caras que nascem com um problema encefálico, eu não lembro como que é o nome, não sei se é microcefalia, que a cabeça deles é menor, sim, a orelha é bem grande, né? Microcefalia mesmo. Sim, e aí tipo ele tem o queixo assim, protuberante, aquele nariz fino, não sei o que, a feição dele se assemelha assim a um rato e tal, mas é um problema físico, é uma deficiência, né? Mas lá não, existe todo esse negócio do homem-rato, e lá tem aquele negócio do rato, né? Em muitos lugares que o rato é sagrado, o nego bota leite, paga rato, vem aquele milhão de rato bebê, tem templo, né, só de rato e coisa do gênero. Então você vê, tem sempre essa relação com o diferente. Até a ciência chegar, até esse conhecimento profundo que a gente tem hoje chegar, tirando terra plana e etc. as diferenças físicas sempre foram inseridas nos mitos, encaradas como uma coisa sobrenatural. Só um adendo sobre a questão do uso da língua, né, para o sangue. Tem uma série que eu gostei muito, que é o The Strain, que é de vampiro, só que quando as pessoas, né, são infectadas, né, pelo vampirismo, eles se tornam aquela forma meio ghoul, sabe? Que a pessoa perde um pouco das feições humanas, vira aquela parada meio monstruosa e tal, mas os vampiros que são mais envolvidos e tal, eles têm uma aparência mais morcego, né? Mais assim, cara de morcego e tudo, e eles se alimentam jogando uma lingona, sabe? Tanto que tem toda uma mudança física, corporal, dentro de quem tá infectado, e você tem uma língua gigante lá com as garras na ponta que ele cospe, né? A língua lança na pessoa e agarra e vai sugando o sangue e passando as larvas, como se fossem umas larvinhas, tá ligado? Como se fosse um sêmen, assim, vamos dizer. E que infecta o próximo, sabe? Essa série, ela é muito foda. Guilherme Del Toro, tal, muito bem produzido. The Strain. Sim. É muito foda. Tem um vampiro também que tem relação com a língua que eu usei também na minha história. Que é um vampiro, não vou lembrar o nome dele, cara. Um nome russo bizarro e cracracro, não sei da onde lá. Que ele tem essa questão da língua. Tem a língua dele, e a língua dele é pontuda, então ele fura, tá ligado? Ele não tem dente, assim, igual o vampiro clássico. Ele morde, mas ele fura com a língua. A língua dele tem uma ponta, ele fura e ele suga o sangue. E aí, pra você deixar esse bicho preso no caixão, você pega uma rosa específica lá e coloca em cima do caixão dele. Que tem isso também no Drácula, né? No Drácula do Bram Stoker, tem o esquema da flor de alho. Se o vampiro tiver deitado no caixão, você pega a flor de alho, coloca lá em cima do caixão, ele não consegue sair de lá, né? Acho que eles até prendem uma vampira desse jeito, uma coisa assim. Mas eu achei maneiro esse essa parada. Esse aí acho também. Que é búlgaro, esse vampiro aí. É búlgaro, aí. Né? É umas porras assim, mano. É um nome esquisitão, é Krovak Pjak, tipo um negócio assim. Sabe, é, eu falar búlgaro? Não, mas tudo bem. Que ele tem a língua pontiaguda. Achei da hora esse bagulho da flor. Como a história tem uma relação com a flor, né? E esse daqui também tem, eu achei maneiro pra caramba. Quase que eu usei também. Só que acabou que eu coloquei o clássico, ele tá entre o clássico e o autoral. Porque vocês já leram, vocês estão ligados. Quando ele transforma, é... What the fuck is happening? Loucuras. Homem da capa preta. Espera. Mano, é muito David Cronenberg e body horror do caralho essa porra aí. Eu fui mutar pra tossir e desmutei. Ô, caceta. O Will já fez isso, eu lembro. Eu lembro claramente, velho. O Will de uma vez... Não, véio, eu mutei, fui tossir, eu desmutei, tossi e mutei de novo. Eu desmutei pra tossir, mutei na hora de me desculpar e eu desmutei. Porra! Nessas horas não tem um vampiro pra levar essas porra embora. É errado. Mas é bacana ver essa origem búlgara aí. Seria porque, tipo, a gente, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem muito esse costume de quando a pessoa morre, quando a pessoa é enterrada, de jogar flores em cima, né? Tipo, uhum. Tem a coroa de flores. Normalmente o caixão, ele vai, além, tipo, junto com da pessoa mesmo, dentro do caixão, você coloca flores, né? Junto com a pessoa. Sim, eu não sei exatamente de onde vem esse costume aqui do Brasil, né? Da gente fazer isso. Mas é interessante. É fácil saber. Se o cara acordar dentro do caixão, ele pelo menos come umas flores pra durar mais tempo. Tá perfumado, né? Tem uma salada lá pra ele comer também. Cara, durar com certeza tempo. Deve ter umas porra assim aí na história, velho. Porque tem muita cultura que põe comida, põe uns bagulho assim, né? Principalmente quando relaciona mais com a África, né? A comida é muito importante com... Tá sempre ligado à religião, apesar disso ser uma coisa normal no mundo todo. Mas com certeza deve ter algum caso em algum lugar do mundo. O cara botou uma comidinha lá no ritual e o filho da puta tava com catalepsia, acordou, ficou comendo aquela coisa e sobreviveu, cara. Puta merda. Se não tiver esse tipo de história aí na humanidade, fica aí a ideia pra quem quiser escrever um conto aí, ó. A gente quer falar pra quem quiser morrer e comer aí uma macarronada. Pra quem quiser essa bela oportunidade, tem uma bela oportunidade de negócio, que é você fingir de morto, ser enterrado, comer a comida que deixaram. Estaria um conto foda do Alan Poe, tá ligado? O Alan Poe faria uma parada dessa. Com certeza. O cara que acordou. Cara pinguço que queria morrer e falou, bota um uísque aí. Não, eu acho que ele ia mandar mais na cachaça. Bota um uísque aí no meu caixão que eu quero morrer, aí o cara morre de mentirinha só pra tomar a cachaça. Mas na China e no Japão, acho que são culturas, se não me engano, budistas, acho que são budistas. Tem muito esse costume de quando a pessoa morre, no aniversário de morte da pessoa, ou no aniversário da pessoa, você ir lá no local e, tipo, onde a pessoa tá enterrada ou cremada, etc., e você comer a comida preferida da pessoa. Tipo, em homenagem a ela ali. Tipo, acho que é pra fazer a pessoa passar vontade, né? Tipo, olha que homenagem. Você queria criar um feijão? O cara ficar feliz, cara. O cara falou, oh, que legal, estão lembrando de mim. Ah, na minha namorada, uma vez, quando foi fazer o aniversário da morte do avô dela, ela me convidou pra ir. Quis fazer umas comidas, várias comidas. Eu não sei se era a comida favorita dele, mas falou que tinha bastante comida. Não, mas aí é pra celebrar, pra deixar aquele clima alegre pro... né, caralho? Não, sua família não, a família da sua mina não é cambada de japonês vampiro maluco. Não, relação de vampiro, né? Só a relação do budismo e sintoísmo mesmo, só a religião. Que bizarro, que final escroto. Que fraco. Deus mata indiscriminadamente, e nós também. Porque nenhuma criatura sob Deus é como somos, nenhuma tão como ele. Nas minhas pesquisas, achei um vampiro aqui muito interessante, que é o Asambozan, que é um vampiro africano. Tipo, é legal você ver o quanto que o mito do vampiro, ele foi viajando aí os continentes, né? Então, tipo, eles dizem que esse mito do vampiro Asambozan aí, ele veio muito dessa junção, né? Quando você teve esse encontro entre a Europa e a África. E eles meio que adaptaram essa lenda, esse mito do vampiro para os costumes dele. Então, tipo, o vampiro, esse vampiro, ele tem os pés, na verdade não são pés, né? São tatos, né? De ferro. E, tipo, ele tem um formato meio de foice, assim. Então, ele ficava, nesse mito do Asambozan, ele ficava pendurado nas árvores e atacava os caçadores aí durante a noite. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que ele só mordia as vítimas no polegar. Então, tipo, sim. Ele era bem, bem específico. É muito foda, Asambozan. As imagens dele na internet são animais. Só chupa o dedão. Esse negócio de morder o dedão tá parecendo aqueles... O cara que é viciado em heroína, injetando heroína no dedão do pé pra ninguém ver. A marca da seringa. Quando eu li esse vampiro, cara, que bizarro isso, velho. Mas não é no dedo, cara. Injeta entre os dedos, assim, naquele suvaquinho ali. Mas é muito bizarro, né? Você vai ver assim, ó, o vampiro aqui, ô, rapaz, tá aqui chupando o dedo aqui do outro aqui, assim, olhando pra você com cara de gatinho, chupando seu sangue pelo dedão. Um negócio bizarro. Mas esse vampiro é louco porque... E só um adendo aqui, esse é a introdução que você deu desse vampiro. Eu não acho que seja verdade. Ah, mais fiel. É o que tá escrito realmente, mas eu não, isso tem muito cara de ser europeu falando, ah, a gente tinha um vampiro e levou pra África. Tipo, mano, a África é muito antiga. É, pois tem é. Muita coisa da África que veio pro mundo e que nem fala então... isso. Ah, não, isso aí aconteceu primeiro aqui nos Estados Unidos, depois veio pra África. Tipo, vai tomar no cu, cara, esses Estados Unidos de ontem. O ser humano nasceu na África. É, nós inventamos o avião. Ah. Inventamos a espada, inventamos a lança. Caralho, tem porra de hominídeo que já casava com lança lá, caralho. Tomando o cu, velho. Mas o maneiro desse vampiro aí, cara, são as imagens. Porque ele, apesar de ser um vampiro africano, e na África você também não ter essa questão documental muito forte, infelizmente, né? De nego ficar escrevendo, documentando, não sei o que, é mais passado verbalmente, através de contos, através do canto, de músicas, aquela coisa. E ele não tem uma forma muito definida, não. Como muitos deuses, inclusive, da África, né? São coisas bem diferentes, assim. Os próprios orixás, se eu não me engano, se é assim que chama, né? Os deuses, assim, eles são bem diferentes. Então, são bem mexidos pela cultura europeia e tal. Infelizmente, por exemplo, você pega a Iemanjá, que é aquela mina branca de cabelinho. Ah, Iemanjá africana, branca de cabelinho daquele jeito ali. Tá ligado? Não, tem alguma coisa, algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Cara. Então ele tem muitas formas, mas cara, essa forma que a Kel falou é uma das mais bizarras mesmo. E esse fato de morder no dedinho aí é o... A cereja do bolo. É o creme de la creme. É foda. Ah, nunca acordou com um machucadinho, né, cara? Você acorda com um machucadinho, você fala, que porra é essa? Lógico que foi assim, uma samba. Caralho, o cara se corta com papel percebe, tá ligado? A samba não me pegou. Isso é bizarro. Sabe aquele machucado que vai embaixo da unha, assim, que você dá uma catucada, assim, aí fica lá o negócio, assim? Uhum. Aí você acorda no outro dia, seu sangue, seu dedo tá esquisitaço. Imagina de madrugada, um bicho com os pés esquisitaço, assim, com as garras, assim, com um rabo de lança, saindo debaixo da sua cama, chupando seu dedo. Ou então nem saindo, só no escuro, depois de você passar a noite inteira em volta da fogueira, ouvindo essas porra aí, você acorda no outro dia com uma chucadinha e fala, tomei no cu. Caralho. E isso, essa parada é uma coisa que eu acho bizarro também, cara. Que, tipo assim, a relação do vampiro com esse negócio de hipnotizar, né? Ele hipnotiza, ele seduz, ele faz aquele negócio pra chupar o sangue da pessoa sem que a pessoa perceba. Isso tem total relação com o morcego da natureza. Porque o morcego, cara, a grande maioria desses morcegos que chupam sangue, eles têm uma porra de um produtinho ali, uma substância ali, cara, que dá uma anestesiada no bagulho. Uhum. Então, tipo, às vezes ele morde a vaca e como ele tem esse negocinho na saliva, é como se fosse um dragão de Komodo ao contrário, né? O dragão de Komodo é aquela saliva podre que apodrece tudo. Ele tem um bagulho anestésico, velho. Então ele morde o boi e fica ali, o boi nem sabe. Nem sabe, pra ele tem um bichinho em cima dele ali, um passarinho, né? Ele passa xilocaína no boi e mete bala. Uhum. Normalmente essas criaturas sanguessugas, assim, né? Fazem isso. A própria sanguessuga, né? Sim, aquela lesminha, né? A sanguessuga, ela tem uma parada dessa, né? Mais um desses tipos de vampiros é um na Síria, sabe? Que é o Ekiminu. Eu achei massa esse, porque eles são metade vampiro, metade fantasma, sabe? Tem essa questão aí de poder chegar nos lugares mais difíceis pra sugar um sanguezão. E só que, tipo, ele surge depois que, tipo, a pessoa morre e não é sepultado direito, sabe? Acho que, tipo, deve ter toda aquela parada da Síria ritualística e tudo, de fazer o funeral correto e tal. E que, tipo, eles são diferentes na questão de sugar o sangue, eles sugam a alma, sabe? Tudo aquilo que a gente falou de que existem a energia vital, né, da... Sim, esse aí seria o astral, né? Tipo, cada criatura tem o seu modo de se alimentar, né, seja sangue e tal, aí esse vampiro, o Ekiminu, ele é o de... ele suga a alma da pessoa. E aí eles são invisíveis, sabe? Eles têm a capacidade de ficar invisível e ele consegue possuir o corpo das pessoas, sabe? É muito foda. É tipo, é engraçado você ver esse Ekiminu, e parece que ele é uma amálgama de várias... vampiro, fantasma, possessão, suga alma, tá ligado? É massa. Essas diferençazinhas de cada um. Sim, todos são, né? Você vê que todos surgiram em lugares bem diferentes, assim, ao mesmo tempo, aquela coisa, mas acaba um bebendo do outro, um sendo influenciado pelo outro. As pessoas que contam as histórias também contam, cada um conta um pontinho a mais, né? Aquela famosa frase, e eles vão se mudando, vão, por exemplo, o Nosferatu lá, que era o vampiro clássico lá da Romênia, aquela porra toda que Drácula, não sei o que, hoje em dia é o mais comum, mas isso aí até certo tempo atrás nem existia, né, cara? Pois nego é. Já tinha medo do Vlicolaca lá na Grécia, lá 2000 anos antes de nego sequer saber o que, que tinha na Europa. Na Europa tinha os caras de tanga, lá na Grécia os caras já estavam filosofando, falando que a Terra era redonda. Pois é. E outro, e o Ekiminu, ele também pode ser morto por estaca de madeira, e eles podem ser exorcizados também, sabe? E acho que tem sim. Tudo a ver com essa questão da alma e de possessão, né, com o corpo. Sim, aí faz, tem muito aquele faz negócio sentido. Do gênio, né? Tem uma relação também profunda com o gênio. Que o gênio ali no Oriente Médio, ele é um bicho que possui a pessoa também, né? É difícil o cara se... Ah, fui possuído por um demônio do cristianismo. É difícil, é mais esse bagulho de gênio e tal, né, mano? Uhum. E como ele é fantasma, ele entra também nessa categoria. E outra coisa que eu tava percebendo, você tava falando desse vampiro, como todos os vampiros, o mito, a construção e etc, tem sempre uma relação com esse negócio da liberdade, né? São criaturas que tiram a liberdade, elas tiram aquela capacidade de você fazer escolha, cara. É bizarro isso, verdade. Né? Uhum. Criatura bem filha da puta, assim, né? Ele não vem só te matar, ele vem tirar o seu livre-arbítrio. Você quer uma coisa pior do que essa? Né? Pois uma é. Coisa que você briga, meu, há milênios aí pela porra da liberdade, que hoje em dia é um bagulho mó, oh, meu Deus, ele a escraviza. Liberdade. É, cara, que bicho filho da puta. Nunca devia ter me metido com porra de vampiro. O problema é que o pica-pau tivesse avisado a polícia, isso não teria acontecido. Que é justamente isso. O problema é de começar a escrever sobre vampiro e tal, porque se a comunidade vampírica não curtir, fodeu, tá ligado? Cara, eles não vão curtir, velho. Primeiro que não tem amorzinho, segundo que ele não vira no sol. Então, não... quando eles veem a porra do Almáquio na forma lá que vocês leram lá, velho, o nego vai falar, mano, por que ele não vai ser bonitinho, cara? E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!